debaixo do céu. Príncipe Negro Retrô, a melhor viagem de todos os tempos. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. Aqui tão sozinho, na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Saudade. Como fui magoar o meu grande amor? Como pude esquecer o amor que me deu? Ivana, Matilda, Agamilão. Tenho a certeza que no meu regresso, meu grande amor vai me perdoar. O Príncipe Negro Retrô chegou! Alô! Hoje eu vou sair pra procurar você. Essa noite eu tenho que te encontrar. Já faz algum tempo que a gente não se vê. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Pra fazer amor, só gosto de você.

que foi lindo tão pouco durou. Enquanto andavas com outro, eu sonhava em te ter. Pois mesmo sendo enganado, eu confiava em você. Ai, amor, tenho te amado tanto. Ai, amor, tu zombaste de mim. Ei, seu rosto, enxugue seu pranto. Ai, amor, tudo acabou pra mim. Que a sua também levarei. Se um dia a saudade bater em seu coração, eu quero que lembres, querida, o quanto te amei. Ai, amor, tenho te amado tanto. Ele é tudo de bom. Saudade. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. Até deixar de me amar, vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar, que queira sempre me amar, que queira sempre me amar, que queira sempre me amar.

agradeço por ela me escutar. Eu amo como ela amo. Deus te agradeço por ela me amar. Eu chamo como ela chama. Saudade, o príncipe negro retrô. Chegou. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou. Sem carinho e sem amor.